cidade de Listra, um discípulo em pé. Timóteo é seu nome, a fé é seu abrigo. A voz dos irmãos ecoa, é tempo de crer. O Espírito Santo guia na luz do nosso amigo. Caminhando em fé, proclamando a verdade, nas cadeias e prisões somos livres em ti. Crê no Senhor e será salvo, sua casa também. A alegria é aqui. Paulo e Silas oravam à meia-noite em louvor, corações em adoração, sem medo do temor. Um terremoto veio, as portas se abriram, a luz da salvação. Todos despertaram, caminhando em fé, proclamando a verdade. Nas cadeias e prisões somos livres em ti. Crê no Senhor e será salvo, sua casa também. A alegria é aqui. Caminhando em fé, proclamando a verdade, nas cadeias.